Gaivota FM. A Rádio Cultural Comunitária Gaivota FM apresenta Espaço Local, um programa dedicado à música local de Ubatuba. Espaço Local, toda quarta-feira, a partir das 18h, aqui na Gaivota FM. Uma ótima tarde para você, sintonizado aqui no 104.9. Essa é a Rádio Gaivota FM, a rádio que agita Ubatuba. Você deve estar se perguntando, ué, essa trilha novamente, agora não são 6 horas, hoje é quinta-feira. Isso mesmo, hoje nós estamos com um encontro... Hoje é o dia, né, do encontro Espaço Local lá no Blues on the Rocks. E como ontem o Nilo Mariano ele teve um compromisso, não pôde participar do programa Espaço Local, então hoje a gente está fazendo aqui um Espaço Local itinerante, um especial aqui para a gente poder trocar uma ideia com o Nilo, que hoje ele vai estar lá no palco do Blues on the Rocks apresentando as suas músicas, suas composições. Esse é o principal motivo do encontro do Espaço Local, e logo mais no Blues, a partir das 22h30 da noite, tá? Você é nosso convidado para ir lá prestigiar os sons da carreira do Nilo Mariano. Você deve conhecê-lo nos bares aí de Ubatuba, nos palcos de Ubatuba, fazendo covers, atendendo pedido, uma característica muito bacana dele. Ele, violão, fala assim, ó, vocês pedirem o toque, realmente ele faz, a não ser os pedidos esdrúxulos, né? Mas a proposta do encontro Espaço Local, uma vez por mês, a gente se reunir lá no palco do Blues on the Rocks, casa que já abriga vários músicos que já estão passando aqui no nosso momento Espaço Local. Então hoje nós vamos fazer aqui um programa fora do comum, tá? Vamos estar aqui tocando algumas músicas do CD dele. E foi convidado para hoje à noite, a partir das 10 horas da noite, lá no Blues, para você curtir os sons do Nilo Mariano e também da banda Instituto Central. Boa tarde, meu caro. Tudo bem? Boa tarde, Bruno. Legal, cara. Como é que tá? Tudo certo? Pô, perfeito. Boa tarde, galera aí, tudo. Legal, cara. Só eu para começar a fazer, mudar a programação aqui, hein? Não, que isso. Mas o bom de fazer rádio ao vivo é justamente isso. Dentro de um determinado momento. Ah, vamos lá no estúdio, não tem nenhum problema. A rádio está aqui, o estúdio está aqui. E esse é o propósito principal do programa Espaço Local, que é dar voz, né? Amplificar aí as pessoas que muita gente acaba conhecendo, mas não sabe que tem uma vida própria, né, musicalmente falando. É verdade, é verdade. E sabe que muita gente tem essa curiosidade, né, de conhecer exatamente o som teu, né? Sim. Você faz de tudo, que nem você falou, a gente, meu, no bar principalmente, né, você toca de tudo. E é legal, acho que pro público, né, conhecer exatamente o que a gente pensa mesmo, né, de música, o que a gente quer, o que a gente mais faz, né? Isso, agora sim, estamos aqui agora numa altura bem... compreensível para o ouvinte ouvir. Então, mas é justamente isso. Então, a gente está reforçando. Ontem a gente já fez já várias chamadas aqui ao vivo com o Alan, com o Mauro Lauro, o Pra e eu. A gente fez uma bagunça aqui que vai estar bacana, com a gente hoje lá. A gente vai estar lá. Porque a proposta, né, do programa é toda quarta-feira um bate-papo com o músico para apresentar o músico. Se o músico já for apresentado, ele pode voltar aqui para mostrar novos sons, projetos que está rolando. Aí tem o momento, né, do Espaço Local, que é ao longo da nossa programação, a música, né, de alguns dos artistas bacana, que passam por aqui, entram na nossa programação. Já tem bastante gente, já tem duas músicas que eu estou tocando, que eu acho que é Transformers e Liberdade Vigiada 2, que legal. É bem bacana. E uma vez por mês, ali no final de cada mês, a gente faz um encontro Espaço Local, que é tirar de dentro do estúdio e ir para o palco, porque é... Ao vivo, né? Ao vivo é mais interessante, né? Muito mais energia, né? Conhece e vê mesmo a pessoa, né? Aqui a gente trabalha muito com o imaginário, né? As pessoas, as vozes, ah, como é que será que é o cara, coisa e tal. Então, hoje, quero agradecer, né, o Blues on the Rocks, que é o nosso apoiador cultural do programa Espaço Local. E lá, não me canso de repetir que lá é o verdadeiro Espaço Local, né? Porque a maioria dos músicos que passam por aqui pelo Espaço Local estão sempre tocando lá. E essa oportunidade, o Leandro e o Thiago gostaram muito da ideia, que já teve um festival anterior, né? É, eles sempre abriram. Que era o Peixe, Banana e Rock'n'Roll, né? Peixe, Banana e Rock'n'Roll que a gente fez. Isso. E aí meio que extinguiu, mas aí com essa proposta do programa, né, desde o ano passado, está marcado então hoje, dia 25 de junho, a partir das 10h30 lá no Blues on the Rocks, na Avenida Chico Santos, 17, ali no Itaguá. Hoje o Encontro Espaço Local é especialmente, é você que é o Encontro Espaço Local. Perfeito. A banda Instituto Central é apenas um coadjuvante, é só uma brincadeira para a gente animar mais lá, entendeu? É, não, eu canso de falar isso para as pessoas, acho que não. A cereja do bolo, pô. É, pode até ser, mas na verdade o principal ali mesmo é mostrar a sua música. Essa é a proposta principal do Encontro Espaço Local. Você tocar a maioria dos seus sons, logicamente, um ou outro cover, pra gente poder se divertir. Ah, né? Não, a gente vai fazer uma bagunça, com certeza. Antes de mais nada, é se divertir. É, com certeza. E legal é o seguinte, queria chamar toda a galera aí isso. da cidade comparecer lá. Porque isso aí, além de conhecer as minhas músicas, né, vai ter uma bagunça lá, vai ter Estudo Central tocando, depois a gente toca também. Vai fazer uma jam, porque até hoje a gente não conseguiu fazer, né? A famosa a terceira entrada e ter uma jam. A gente fez uma vez que a gente fez com o Super Máfia, rolou, e daí o Carlão e o Anderson vieram pro palco, a gente mandou lá um classicão lá, e aí ficou interessante. Foi uma vez apenas, a gente sempre quer. E a noite é uma criança também, né, Bruno? Sim, sim. Hoje é quinta-feira, pô, é dia bom pra sair, hein? Sim. Lembrando, amanhã vai ter Back to Back lá no Blue. Volta no sábado. Sabadão tô lá de novo. Nilo e o Sacis aí, é só as músicas, os covers, né? Sacis do Sertão, né? Sacis do Sertão, é isso aí. Vamos de música, então? Vamos lá. Alguns sons, né? Liberdade Vigiada 2 já faz parte do nosso momento Espaço Local. Legal, cara. Essa e Liberdade depois você Vigiada conhece... é legal demais. É uma música em parceria com a DME. Sim. Bueno. E é aquilo que a gente vive hoje, na verdade, né? O negócio é que essas minhas músicas são bem de crítica do cotidiano, né? Sim. A maior parte. Isso daí é exatamente isso. O que a gente vive, na verdade, é a liberdade vigiada, né? A gente tá trocando a liberdade nossa, como é que é? A segurança pela liberdade, né? Isso, verdade. A gente quer segurança, mais hoje, a gente troca a liberdade pra isso. As redes sociais, o câmera tudo, né? Para todo lado, todo mundo tá te filmando. Quando você vê, você tá aí... das asas aí, aonde, sei lá, onde for, daqui a pouco você tá rodando o mundo. Já era, né? Já era, né? Você perde sua identidade digital, né? Total. É, a música basicamente é falar nisso daí, né? Então vamos então, de som então? Vamos lá. Então vamos lá então. Zé, estamos fazendo hoje um espaço local itinerante, né? Fora da nossa data. Espaço local de quinta. É, espaço local de quinta, né? É pra esquenta, né? Esquenta pra noite, poxa. É, legal de quinta, mas de quinta dá a impressão. Mas enfim. Então hoje, Nilo Mariano, te convidando para logo mais à noite no Blues on the Rocks, um encontro de espaço local com Nilo Mariano e a banda Instituto Central. Mas agora, Liberdade Vigiada e depois Quero um Motivo, dois sons aí para você conhecer aqui no rádio, os sons mais interessantes ao vivo. Nilo Mariano. De um crime maciço. nosso local. Gaivota FM, a rádio que agita Ubatuba, hoje fazendo aqui um espaço local fora do seu dia normal, mas não tem problema, né? Essa é a rádio Gaivota FM, a rádio que agita Ubatuba. Estamos aqui hoje no estúdio com o Nilo Mariano, que hoje estará dividindo o palco, né? Na verdade, ele é o convidado especial do Encontro Espaço Local. O Instituto Central é só o coadjuvante dessa história. Então a gente está mostrando aqui uns sons do Nilo Mariano, e aí já te chamando hoje para o Encontro Espaço Local a partir das 10h30 lá no Blues on the Rocks. Quero Motivo e Liberdade Vigiada. Sem som a gente vai poder curtir esses sons é, hoje, então? É, a Liberdade Vigiada principalmente. Principalmente, né? Ah, principalmente. É porque ela faz parte do momento, e é uma música que eu gosto muito. É, então, olha, essa música eu fiz, virou dois pelo seguinte. É. É, a gente tinha composto uma vez uma outra Liberdade Vigiada, que era totalmente diferente. E era outra pegada, assim, era... Aí eu falei, quer saber, cara? Aí eu desenhei esses acordes aí, toquei e falei, pô... Esse tema é muito bacana, né? Eu achei... Foi ideia do Ademir, na verdade. Aí ele falou, pô, vamos fazer esse negócio, porque a gente tava cansado de levar multa por causa de radar e tudo quanto era. Porque a gente saía em São Paulo, nos lugares, tudo era câmera, aí tinha que passar por, vai trocar dólar, é o seguinte, você tira, passa uma porta e fecha a outra, abre a outra. Sim, e a gente tava nessa, pô, liberdade vigiada, a gente podia fazer alguma coisa assim, né? E virou dois exatamente por causa disso, porque a gente já tinha essa ideia, a gente fez uma outra versão e essa é a segunda versão do mesmo tema. Não, é bem legal, bem interessante. Não, tem aquela atual, característica, né, do rock nacional ali, da virada de 80 para 90. Né? Dá para sentir bem essa pegada do rock and roll de vocês. Mas você acha que você sabe que eu acho que eu tenho essa coisa de 80 pra caramba, né? Bom. Sim, né? Mas, principalmente quem viveu, né? Aqui não tem nenhum garoto aqui falando, né? Não, e por que o seguinte também? Porque na época tinha muita banda diferente da outra, né? Você tinha várias bandas, tudo era rock, mas, meu, eu escutava uma, pô, é tal banda. Sim, tal outra, sim, tal banda, sim, tal banda. E realmente, eu tentei. Eu tenho esse negócio de tentar uma coisa realmente diferente do que eu tô escutando. Eu acho que esse é o propósito. Pode, né, ser bom, pode ser ruim, né? Mas às vezes, ou você entra, né, nesse fluxo e fica igual a todo mundo. Mas eu acho que o grande barato do artista é você estar rompendo um pouco com segmentos ou tendências e você ali está criando algo novo. É, então, porque na verdade você vê, ó, na verdade, não é grandes ambições de você ficar famoso, né? Eu quero fazer o som, né? Eu quero ter alguma coisa, algum registro, porque eu acho que isso é importante. Sim. Para todo artista, na verdade, né? Claro. Ter um registro de uma coisa que você sente, né? Porque a música é isso. A música é muito louca por causa disso, né? Você não pega a música, você não vê a música, você sente a música. Então a música é uma coisa muito louca, assim, que é. E o que você fala? Quando você compõe uma coisa, quer dizer, porra, é tua verdade, entendeu? É um negócio. Sim, sim, verdade. É a sua visão daquilo, coisa e tal. E eu acho que o mais interessante é quando você perde o domínio dela. Que daí já caiu no gosto da galera, as pessoas já perdem, daqui a pouco tem uma banda já fazendo uma versão da sua música. Eu acho que isso é o mais gratificante ainda para o músico. Exato, quando você tem essa perda. Essa perda não, boa, melhor, né? Pô, eu tô me perdendo comigo mesmo, por exemplo. Vocês vão ver hoje que é a versão, né? Isso, Não, mas isso é interessante também. Mas é legal, porque é outra visão da mesma música, entendeu? É bacana. Hoje a gente vai fazer uma versão diferente, com outra formação. Sim. Meu, mas com certeza a música é a mesma. E o bacana a essência da música tá ali. Não, e o bacana de ser a música toda, que nem diria o Raul Seixas, a música é minha, então eu faço. A música é tudo. Então, sabe quem tinha muito essa característica? O Frank Zappa. Ele tinha lá, lançava um disco e tal, ao longo da carreira dele, ele levou 15 clássicos que a cada vez que ele executava a música, ela soava de maneira diferente. Grandes músicos, ele fala assim, ah lá, o cara colocou um solo diferente, ah lá, um arranjo diferente, justamente por conta de bandas mudarem e dar aquela, ao invés de tocar sempre a mesma coisa. Não, claro, você acaba sempre se reinventando ali. Isso é legal, né? E por isso que é legal da sua música, né? Porque você reinventar uma música da outra pessoa. É uma coisa, você tá fazendo uma versão. Agora, a sua música, você pode fazer o que você quiser. Legal você reinventar isso, né? Porque na verdade, se acontece o novo, na verdade, é difícil de você assimilar, né? Sim, verdade. Porque tem muita. Meu, eu sei que tinha música, porque hoje em dia, realmente, tirando a gaivota que eu conheço, realmente o repertório é. Tem aquela de segue uma linha, né? Aquela coisa meio predestinada, né? Não é envolvente. Não tem nada contra. Não, né? Claro. Porque cada rádio tem a sua linha, né? Claro. Mas o nosso propósito aqui, desde o início das transmissões da Rádio Gaivota, sempre foi de levar. Música com qualidade, uma música que toque quem gosta, entendeu? Imagina a pessoa que é fã de um classic rock, se poder ouvir um classic rock, não aquele habitual que você está acostumado em determinadas rádio rock, coisa e tal, hein? Antes de sair daquilo, já que, vamos dar um exemplo, eu tenho um Deep Purple na minha mão, eu tenho a coleção inteira do Deep Purple para eu poder mostrar, então você imagina. Pequena. Já chegou até um comentário da gente. A Gaivota é a única rádio, acho que no mundo, que toca Start to Heaven do Led Zeppelin inteira. Sem edição, também. É verdade. Pô, mas essa música é perfeita. Isso, no mesmo conceito, se você pegar, você que é fã de MPB, gosta daquela fase de 70, Clube da Esquina, coisa e tal. Quando você se depara com um som desse no rádio. Muito legal, né? É emocionante. É muito legal. Assim, pra quem não conhece, é uma bela. E na verdade, esse é o maior interesse da Rádio Gaivota, ele levar, né, aquela alegria, para o saudosismo para a pessoa e ao mesmo tempo instruir também, porque claro, tem muita gente que não conhece, né? E além de você ter todas essas coisas antigas e boas, você a oportunidade de ter o novo, né, cara? Que isso sem que dúvida. É difícil, o principal, o que foi que influenciou aquela banda? Qual que, eu gosto tanto, vai, de uma banda modernosa. Aí você vai ver ali a influência dos caras, a Legião Urbana. Aí você pega hoje um garoto aí de 20 anos de idade, quem que é a Legião Urbana? É, entendeu? É. Quem é o Paralama do Sucesso? É verdade. E isso é interessante você poder claro, mostrar. Claro, mais referência. Sim, mais referência, com certeza. E se o cara é músico, o cara começa a se reinventar. É porque se você tem uma... Que nem te falei, o novo é difícil, mas se você... É, se estiver sempre escutando, você se acostuma com aquilo, deixa de ser novo, fica uma coisa normal e que você começa a curtir coisas assim na mesma vertente daquilo, né? É o lance da influência, né? Quando você pega a influência e você consegue acrescentar ela na sua musicalidade, você vai ver o quanto que isso vai enriquecer e o quanto que as pessoas vão se identificando. Eu acho que isso é uma fórmula bacana, né, no mundo da música. Aí. Quando você consegue fazer com que o que você sente tocar a outra pessoa. Perfeito, e se você está reinventando ali e está aberto. Eu acho que o principal de tudo é você não ter um preconceito no escutar, né? Exatamente. Muita gente fala, eu toco metal, você escuta metal. Meu amigo, o metal vai ficar plástico. É, ou total. O MPB, só MPB. Vai ficar aquela coisa que vai dissolver pelo caminho. Tem que ter uma abertura maior, né? Sim, sem dúvida. Perfeito, isso aqui pra mim que é a gaivota, né, cara? A gaivota tá aqui ainda, voando cada vez mais alto, essa é a intenção. E o bom é que agora a acessibilidade é maior, né, cara? Pra gente mesmo que quer gravar alguma coisa e tal. Sem dúvida. Você já consegue com menos custo, né? Antigamente era... Não, antes era... Antes você ficava refém, era né? Da mídia, né? Era o que a pessoa falava, era verdade, né? Na verdade, muito que tem é exatamente o Transformer. Vai ser a próxima música, né? Isso. O Transformer fala exatamente disso, cara. Dessa crítica de você querer ser artista, querer viver de... Bom, na verdade, todo artista quer viver de arte, né? Sim. Claro. Então, e tem que viver. Você ganha dinheiro. Claro. Você precisa viver. Do mundo, é. Ou você toca ou você trabalha, né, cara? Tipo, sim. Você faz a vida, eu toco. E trabalhar, então nem pensar. É, né? Acho que é só diversão. É por isso. Então, pra você, pra ser um trabalho, você tem que ser remunerado. Tem que ralar muito. Então, por isso. Aí, pra viver, você tem tudo isso aí, tem que se vender, como é que é? Então você tem um propósito, você quer ser músico, você tem seu som, quer não sei o que, aí beleza, aí que chega um cara numa gravadora, beleza. Mas aí você tem que fazer isso, aquilo, tipo, coisa que não tá na tua, ideia. Não é à toa que as bandas, quando conseguem a independência, a primeira coisa que ela faz é montar um estúdio e falar assim, agora ninguém manda mais em mim. Por isso. Vamos de Transforma então? Vamos lá. Nilo Mariano aqui no 104.9 no Espaço Local. Vendo seu sexo, esqueça seu disco. Toque de cultura. que cuidar da imagem, pagar pitangue, pagar um sapo, pegar um passado, puxar alguns sacos ou viver instigado. Para ser feliz é melhor não ser. Para ser feliz é melhor não ser. Espaço local. Suas mãos, yeah. Rádio Gaivota FM, a rádio que agita Ubatuba, hoje fazendo um espaço local fora do seu dia habitual, né? Hoje, quinta-feira, 6 horas, 7 minutos, hoje um bate-papo com o Nilo Mariano. Ontem ele não pôde participar do programa Espaço Local, mas estamos aqui justamente para reapresentá-lo para você, caro ouvinte, e para chamar também você para ir lá no Encontro Espaço Local, hoje a partir das 10h30, lá no Blues Under Rocks, ali na Avenida Chico Santos, 17, no Itaguá. Blues Under Rocks, que é apoiador cultural aqui do programa Espaço Local. Já rolamos duas músicas, Urbe e Transformer. Bacana, hein? Urbe também, essa da época que eu ainda estava em São Paulo. Isso daí que ano que é, né? Eu lembro que esse CD ele foi gravado... Eu gravei esse CD em 2008, 2009, por aí. Acho que 2008. Ah, entendi. Foi pegou um apanhado de música, aquelas músicas que estão vindo, né, ao longo da trajetória. É verdade, porque você vê que você vai tendo ideias. Eu sou assim, eu vou tendo ideias, eu escrevo alguma coisa, alguma parte, não sei o quê, e deixo lá, né? Porque a ideia é assim, né, cara? Se você não escreve na hora... Ah, ela dissipa, né? Ela puf! Você não tem noção, você acha legal pra caramba na hora que você falou, escreveu, pensou e tal. Se você não escreve e guarda, já era, você... E a Urbe foi uma mais ou menos assim. A gente começou a querer fazer, vamos fazer umas músicas, né? Na época era eu, Everaldo e o Rogerinho, a gente tinha uma banda chamada Traquitana. Só faz tempo pra caramba, cara. Oh, foi bom, quando a gente... Puxando aquilo pela memória, então. Pô, cara, foi acho que 2002, 2003, acho. A gente tava lá em casa, vamos fazer música. Por quê? Porque tem que fazer música. Eu sempre tive essa ideia, cara. Porque, na verdade, eu comecei assim, eu te falei, né? Da outra vez que a gente tava aqui, eu te falei que eu comecei compondo antes de começar a tocar. Isso é interessante. Que eu te falei, né? Ou seja, é uma válvula que muita gente não tem, até. É que, eu fico intérprete e fico frustrado porque não consegue criar nada. É, então. Não, mas, na verdade, você vê que aí a necessidade de virar um músico foi exatamente por causa disso. Porque aí eu fiz... um monte de música, fui do estúdio pra gravar e vi que eu realmente não sabia de música, né? Não sabia nada. Por exemplo, eu tô vivendo em outro mundo, tô achando que eu sei fazer música, né? É, e aí exatamente, mas eu sempre tive essa ideia que fazer música nossa, tem que fazer música nossa. Às vezes eu falo pra todo mundo, assim, meu, tem que fazer música sua, tem que fazer música sua. E aí a gente pegou, vamos fazer. Só que daí o que acontece, eu tinha uma pasta lá cheia de... uma agenda, sabe? Cheia de coisa escrita. Eu fui pegando um monte de coisa. E aí eu falei assim, pô, eu sou paulistano, né? Sempre gostei da cidade, no final das contas, por... Sim, pior que seja, né, cara? Foi vestido, aquela loucura, aquele vai e nessa volta. Época eu era muito... Lembra, a gente vivia lá, cara. A gente acordava 3 horas da tarde, com 5 horas, saía 6 horas. A gente tocava todo dia, então 7 horas da noite. Sim. A gente saía pra São Paulo. Aí que a gente resolveu ir pra Ubatuba, que parou... E ainda tinha essa coisa, né, muito forte ainda de São Paulo. Eu falei, pô, vou fazer uma música pra São Paulo. E aí a gente começou a pegar um monte de coisa que eu tinha escrito. Tipo, não sei o que, a cidade alucina, papo, não sei o que. Aí a gente começou a fazer montar uma coisa com a outra e tal. E começar a tentar compor, né, nisso daí. Foi assim, sim, essa música foi acho que a primeira música que eu compus, assim, depois daquela... da época que eu te falei que a gente tinha aquelas músicas com meu tio. Sim. E a gente teve várias versões, né, cara? Mas essa final... Bom, mas por isso que eu te falo, cada vez que eu escuto eu tenho uma outra ideia e vai... É legal, né? Você tá se transformando, tá se reinventando. Mas isso, eu acho que isso é muito legal, muito legal mesmo. Mas fica aqui também uma dica, tá? Fiquei... que a gente estava falando, ele deu um exemplo. Não, eu comecei a compor antes, daí eu fui gravar, mas aí eu precisei estudar. Realmente, né, grandes nomes, grandes músicos falam assim, 10% é dom, 90% é transpiração. Isso aí, se eu não me engano, acho que é uma frase do Steve Vai. Todo mundo fala, por que você toca? Eu falo assim, disciplina. É. E é verdade, você tem que se disciplinar. Aí não vive sozinho, né? A gente bate de volta com aquela velha história. Além da música, faz o quê? Não, eu estudo música. Porque não é fácil. E viver música, eu acho que é legal também. Porque, assim, é diferente, bicho, é diferente. Porque tem muita gente que canta aí, canta em karaokê, canta não sei o quê, sim, faz alguma coisa em casa, isso. Mas aí... Ah, eu sei cantar. É, então, viver música é legal demais, cara, é diferente, né? É uma coisa que é importante pra você entender, amadurecer exatamente aquilo que você já tem, né? Sim. Por isso, eu queria exatamente era amadurecer, porque quando eu vi que eu fazia, tipo, eu fiz quantas músicas, 30 e poucas músicas, assim, sei lá, um mês, cara. Pô, porque a gente ficou sem trampar, que a gente tava meio saindo, se mudando do Paraná de volta para São Paulo, e a empresa não podia, enfim, tinha um negócio que não podia funcionar. Eu sei que a gente ficou sem fazer nada, a gente começou a compor um monte de música, a gente compôs muito, a gente, pô meu, a gente compôs pra caramba. Você acha, né, cara? Tem gostado do seu produto antes de mais nada, né? Você não pode enaltecer uma coisa assim achando que é uma obra de arte. Você tem que ter um certo discernimento. Então você vai ouvir uma crítica, daí você vai participar. Tudo bem, eu sempre toquei assim, né? Por isso, tocar é uma coisa, viver a música é outra. Eu já tocava, tá, não sei o quê, né? Cantava, lógico, em casa, papá. Mas viver a música é muito legal pra amadurecer essa ideia que você tem, porque você... Sabe, tocar é uma coisa, você começa a tocar pro público é outra. Encontrar a pessoa na frente, você dá a cara, sabe? Começa a tocar no Vamos Ver, gente que você não conhece. Vai ser dissecado ali, né? Tem gente totalmente. Que... Daí você vê e fala, pô, peraí. Aí você começa a entender o que o público músico, de uma música, entendeu? Ah, sim, interessante. É mais legal. É o tal do feedback, né? Você tem que ter esse feedback. Não, exatamente. E você sabe que eu tocava bastante, ó. Bom, a minha história de covers, né? De vida de noite, assim, começou com anos 80 total. Aliás, Legião Urbana 100%. Sim, claro. Eu falei, né? Que eu tocava num bar que antes de mim tocava o Sandro, que só tocava Raul Seixas. E depois de mim. E eu só tocava Legião Urbana. Não, era metade de Legião Urbana até a meia-noite. Você ia ver que a galera ia gostar muito. E Raul Seixas depois. Depois, o que acontece? Aí eu comecei a tocar. Isso tava na Vila Madalena. Imagina os músicos de lá, cara, que só tocava Djavan e sabe, coisa complicada. Coisa estruturada. Lá do B, do MPB e pá. O pessoal me olhava meio torto, na verdade. Não é pra mim que esse cara que toca muito Raul Seixas. E aí, mas aí que tá a história. Aí eu comecei a ter muito contato com o MPB. Comecei a tocar muita música do Zé Ramalho, por exemplo. Comecei a tocar muita música do Zé Ramalho pra caramba. Mas eu comecei a tocar mais música do Djavan. Comecei a tocar muita música da Marisa Monte. Comecei a tocar só música nacional. Eu não tocava outra coisa nessa época. Acho que a primeira música internacional que eu fui fazer foi Wish You're Here. Ah, sim. E mais ou menos, cara, mas isso já... Comecei a tocar música internacional depois que eu mudei pra cá, pra Ubatuba, e comecei a tocar lá em Paraty, que tinha muito gringo. E tipo, pessoal, eu sentia... isso que eu te falo que a diferença de você estar na frente do público, essa necessidade veio porque eu via que os gringos, eles ficavam muito mais à vontade se ele escutasse uma música que ele conhecesse já. Sim, pra... Eu sei que tem aquela curiosidade, né, da pessoa, por exemplo, a gente vai em outro lugar e você vai querer escutar uma música de lá. Sim. Mas vai ser muito legal escutar só a música de lá, ou você chegar e tiver um cara cantando uma música brasileira, uma música que você conhece, uma música que você... Sem dúvida. Porque o público gosta de música que conhece, assim, né? Então, é igual vice-versa, né? Você tá lá fora, quando alguém te dá um oi e fala, graças a Deus, alguém pra falar comigo, pra entender. Não, por verdade. Isso. Aí que tá o negócio. Então, eu comecei aí pra muito lado, né? Você vê o lado do... Depois a gente começou a ir pro lado do pop, Jota Quest, não sei o quê. Então veio toda essa raiz pra chegar num amadurecimento do que é você depois. Eu falei assim, pô... Aí, quando eu comecei a gravar, né? Aí, eu sempre toquei com os músicos muito bons, né, cara? Ó, o Humberto tava tocando no Samsung Jazz, Blues, né? O Batera, que gravou, inclusive, essa... Ele tava tocando com o Nuno Mendes, enfim. Aí eu chegava muito, pô, cara, que será que eu faço, né? Porque na hora de você começa a tocar tanta coisa que você olha que você falei, beleza, vou fazer a minha música. Puta, que eu vou fazer, né? Vou fazer o quê? Aí o cara, que era que também gaúcho, que nem eu te falei, também era gaúcho. Tu é pop, cara. Tu é pop, bicho. Pop, tua cara. Porque lógico, cara, eu tocava música, ó. Milton Nascimento. Oswaldo Montenegro, e fazia de tudo, e fazia Gilberto Gil, Djavan, não sei o que, e tocava os anos 80 todos praticamente, né, de Barão, Titãs, Legião, enfim. Aí o meu eu, né? Então o que acontece? Aí eu compus essas músicas, né? Eu resolvi gravar e você ficou rock and roll, né? Sim. Que é a minha essência, que aí você vê quem você é realmente. Por isso que eu te falo, a música que você faz. Sim. É aquela coisa, porque realmente eu queria, né, esse lance do rock. E o que acontece? Aí tinha um outro problema, porque quando eu fiz isso, eu ainda tocava muito MPB. Eu tocava muito MPB e eu tocava não sei o que. Aí como é que eu... Porque um público é um público, outro público é outro público. Fica meio água e óleo, né? Fica uma coisa estranha, né? Então, o que acontece? Aí eu comecei a fazer o meu trabalho cover, tal, né? De fazer covers, em cima das minhas músicas. Não sim. De tocar as minhas músicas, mas fazer uma coisa, tipo, vou montar então agora o meu público, o meu trabalho inteiro, em cima de como são as minhas músicas. Sim. Porque agora simplesmente eu posso chegar no meio de um show cover meu e botar uma música dessa, que tudo bem. Sim, você entende dúvida, que é coeso o negócio? Sim, sem dúvida. E na época não dava, porque quando eu gravei o CD, lógico, aí eu tocava. Você é Cavaleiro, Lenine, papá, não sei o quê. E eu mostrava as músicas, e aí seguinte o público, faltando, chegava assim, ó. Pô, meu, mas e aquela música linda que você canta, romântica, aquela... É. Né? E você entende? Aí o que a gente falou, aí eu comecei a montar todo o meu trabalho cover em cima exatamente dessa verdade, né? Que é a grande verdade, sim, da minha essência. Bacana isso, hein? Espero que você ouvinte esteja gostando e esteja aprendendo também. Você ainda que está aí meio acanhado. Tô aprendendo a tocar violão, já tem umas músicas que tá aí. Então, esse programa também te ajuda, você dá esse start aí. Quem sabe a gente tem aí grandes... E tem. Sabe, numa dessas você tem, com certeza. Um novo Chico Buarque aqui, porque tem. Isso existe em todos os cantos ainda, bons músicos. O importante na música é a verdade que você faz a música. Sem dúvida. A hora que você faz, porque isso, é isso que eu te falo. E o lance de você estar na cara do público, e o público sabe se é verdade ou se não é verdade. Isso é verdade. Ele olha, porque toda a resposta vem atrás disso daí. É. Ele sabe que se você faz, que é a sua verdade isso daí, ou você tá fazendo. O cara faz pra se mostrar, faz pra... Isso é nítido. Né? Tem muita coisa, eu sei tocar, estilos que isso fica bem na cara. Se o cara chegar lá e ficar firulando na guitarra, onde tem uma galera que gosta de guitarra, o cara fala, aquele cara lá tá mentindo. Vamos de música? Vamos lá. Qual é a tua droga e a linha? Nilo Mariano aqui no Espaço Vocal. We'll be right back. Espaço Local. Rádio Gaivota FM, a rádio que agita uma turma. Eu não canso de falar aqui que os bastidores do Espaço Local é muito mais interessante. Eu vou fazer um ao vivo na internet, e daí pode estar liberado aí todos os pensamentos, e te atira para todos os lados, hein? Cuidado. É sempre críticas muito boas, né? Pensando que a gente sempre... queria falar ao vivo, né? É, né? Mas é bom a gente manter também essa... Não é porque senão dá problema. Isso é claro, totalmente. Não quero fazer inimigos, não. Só quero amigos perto. Melhor, né? Isso é incompreensão, né? É, sem dúvida. A gente podia... poder falar as coisas sem as pessoas acharem. É, na verdade, não... pode, né? Mas aí fica aquela. Não pode, não é um processo. Vamos mudar o rumo. Ó, duas músicas aí. Já estamos fechando esse espaço local aqui, itinerante. Mas você já sabe, legal, né? É aquela história. Tudo, o papo é bom. Vai embora, a gente começou e daqui a pouco a gente já tá quase com uma hora. Era pra gente fazer uma meia horinha aqui só pra fazer um leleô. Valeu. Mas é, como a gente teve ali um problema técnico na primeira vez que você veio, que a gente não conseguiu, né, reprisar a entrevista, né, o primeiro bate-papo que a gente fez. Ali isso foi primeiro pra pessoa te conhecer. É. Olha, ele tem o trabalho próprio. É que na outra a gente conta a história inteira, né? Sim, sem dúvida. Mas vamos fazer cada vez mais. Tem que fazer um programa de causos. Sim, vamos fazer. Isso é legal. Não, eu ainda quero trazer o Evandro aqui. culturais. O Evandro, ele é uma enciclopédia visual. enciclopédia visual. De toda a música do que rola Ubatuba. Você vai em qualquer acervo. Apresentação, é o maior acervo de fotos, de bandas de vídeo Ubatuba. É dele. Total. Mas ele ainda está tímido, coisa e tal. Outra pessoa que eu quero trazer aqui também é trazer o Leandro do Blues também, porque ele também vai contar um bastidores também. É. E os causos, né? Toda banda tem um caos. Isso, cara, né? Isso é legal pra caramba. É, vamos. Podia fazer um dia de caos, fazer um programa só de caos. É, vamos, boa, chama, boa, né? Ideia, hein? Boa ideia, legal, cara. E é engraçado, né? Porque tem história, cada um. Que, né, logicamente, vamos falar, existem também os acidentes, tem claro. A parte ruim também, né? Como acabou acontecendo ontem, né? Morreu um sertanejo e coisa e tal, uma fatalidade. Cara, olha, isso são coisas que podem ser com todo mundo. Eu nem sabia quem é esse cara. Não, enfim. Eu achei que fosse o Badeco, rapaz. Eu tava triste, porque eu vi tanta gente. Eu falei, Araújo, pô, Leandro Araújo. Pô, nossa, certo, olha só. Aí eu falei, não, Badeco, desculpa abraço, aí. Abraço, Badeco. Ainda bem que você tá bem aí. Não, sem dúvida, mas... A polícia fica preocupada. Tanta... Olha, na minha timeline... Pra você ver negócio, como cara. Que esse Brasil é grande, hein? Eu não sabia você não conhecia, eu também não conhecia, mas... Você viu que tudo no Facebook inteiro conhecia esse cara? 50 mil pessoas foram velório do cara. Entendeu? E todo mundo era buscado na página, cara. Só que pessoal, coitado desse ser humano. Mas que esse cara? Eu acho que aí tem aquela comoção. Eu achei que fosse de Batuba, cara. Eu achei que ele fosse de Batuba. Ele deve ser o Deus de Batuba. Não, depois que eu vi que não, que era realmente... Era... Mas enfim, ele era muito novo, 29 anos, estava aí caramba. Na flor de tudo. Apesar de que eu vi algumas coisas que ele já estava há 17 anos, não. Ele começou muito prodígio, ele tal. Ou seja, louco, hein? Ele estava vivendo a glória a gente tá dele, falando né? Dele aqui. É, e a gente tá a gente falando fala, dele você aqui. Vê coisa, né, agora você vê como é que é o poder do artista, do músico, independente do estilo, meu amigo. Faz. É isso que eu tô falando. Exatamente. Às vezes o preconceito te anula. Algumas coisas, você tem que... Porque tem história, é uma pessoa, né, cara? Ele é uma pessoa, né? Eu tô falando da música dele, claro. Particularmente, eu acho que assim, como o Nilo também, a gente não divide a mesma opinião a respeito de a gente gostar da música do cara. Conhecia, né? É, mas enfim, foi um ser humano, foi um artista, não, queira por não isso, queira, é uma músico, pessoa que né? História, né, cara? Você viu, há 17 anos. E ele tava vivendo uma fase de Olimpo dele, né? Que é o que todo músico quer, né? Ó, agora a minha apresentação é para não sei quantas mil pessoas, eu gravo DVD, eu apareço na televisão. Já virou uma figura pública. É. E aquela história, ele já se perdeu, né? É. O público já comprou ele, aquela coisa. Então, aí você vê. Isso tem a ver com a geração também. Ele é mais novo, então, logicamente, a geração mais nova... Ficou abalado. É. Mas enfim, é aquilo que a gente estava falando, que comentando pena. Aqui. Dos causos, né? É, dos causos por isso. Já fiquei sabendo de muita gente que teve aí quase acidentes aí no final de noite, né? Você foi um deles, já que eu já vi. Eu já fiquei sabendo de história. É, não, é final de noite. Então, pode ser que algum acidente aconteça. Isso e tal. Mas são causos, né? Se conseguindo andar, tá bom, né? Sim, sem dúvida. Nilo, então, valeu pela sua presença. Oh, prazer. Obrigado. Meu, só te apresentando aqui, a gente tocou Qual é a Tua Droga e A Linha. Foram duas músicas que a gente fechou o nosso bate-papo hoje. Outras coisas polêmicas, né? Sua droga, mas é essa história dessa música também, né? A polêmica. Qual a sua droga, né? Você viu a letra? Sim, é, qual é a sua comida, droga? O cigarro, é o banco, é o dinheiro, o estresse, é o que sempre é. É você mesmo, o seu ego. Não é? O qual ego é a sua também droga? Pode, é ser, por isso, pode ser pode ser uma droga que pode te fulminar. É uma coisa ruim, né? Essa droga é exatamente uma coisa que acaba com você, que você não consegue ficar sem. É isso, pode ser exatamente isso, seu ego, seu... Mas é isso daí, a pergunta é essa. É, o que acaba isso, com você, na tua droga, exatamente existe isso. Um programa, o que você acha que acaba engano, com você, que você não sabe? Existe um programa, acho que na Futura, que é Qual é o Seu Veneno. Tem um negócio, ela vai mais um pouco, até mais fundo. Ultrapassa, né, o lance de drogas, coisa e tal. Qual é o seu veneno? Tem gente que precisa de um veneno ali pra ele se manter, né? E desde que a gente se conhece, né, o ser humano sempre gostou, sempre teve, né? De dar uma intoxicada, uma alterada, né, pra liberar ou se achar, sei lá. Meu filho, ele perguntou pra mim. Que é droga, né? Pô, cara, que pergunta. Que é droga, né, mano? A pessoa, não, aí eu falei assim, é que a pessoa toma alguma coisa pra ficar alterada, né, do normal dela. Aí eu... Por que uma pessoa quer ficar alterada com o normal dela? Uma criança. Você vê que a gente tem que aprender com a criança, velho. Né? Claro. E como é pra que uma pessoa quer... É louco isso aí, né? Então, valeu. Obrigado, isso valeu, é o segundo de vários, ó. Já estamos no segundo. Bruno, já estamos no segundo, bacana, cara. Mas hoje, tá em, hoje é especial esse Espaço Local Itinerante, porque hoje à noite, a partir das 10h30, lá no Blues on the Rocks, na Avenida Chico Santos 17, nosso apoiador cultural aqui do programa Espaço Local, hoje a gente faz um encontro Espaço Local, hoje o Nilo Mariano, com a sua banda apresentando suas músicas, som próprio. Depois entra o Instituto Central fazendo uma brincadeira. E hoje faremos uma brincadeira lá no Hoje vai ter uma jam session nervosa. Ah, vai ter que ter. E eu já estendo também para músicos aí, amigos que estão ouvindo. Cola lá, porque se quiser fazer um som com a gente lá. Vai ser um prazer. Vou levar o instrumento, né? A não ser que você seja baterista, né? Não vai dar, né? Você toca zabumba também, não vai rolar. Tuba, mas leva o seu instrumento. Sempre bem-vindos. É o seguinte, é isso aí mesmo. Queria reforçar aí o convite do Brum para estar mais tarde agora lá no Blues on the Rocks. A gente vai fazer, eu vou estar fazendo as minhas músicas lá e depois muito. Aí depois a gente faz a brincadeira, né? Depois vai ter Instituto Central. Enfim, hoje vai ser uma noite de rock and roll lá. Ok, então valeu, galera. Até a próxima quarta-feira ou até daqui a pouco no Blues on the Rocks ali na Avenida Chico Santos 17. Valeu! A gente se despede, quarta-feira a gente está de volta. Tchau! A Rádio Cultural Comunitária Gaivota FM apresenta Espaço Local, um programa dedicado à música local de Ubatuba. Espaço Local, toda quarta-feira a partir das 6 da tarde aqui na Gaivota FM. Gaivota FM.